Yeah. É money, P, nega. Eu tô fardo dessa merda. Eu gostaria que o meu pai tivesse vivo pra lhe dizer que eu sou um lixo, que eu sou uma merda de filho e que ele não deveria sentir orgulho de mim. Mãe, eu peço perdão por não ter me formado. Eu sou uma decepção. Peço desculpas, eu não me formei. Peço desculpas, eu não me formei. Eu não sou orgulho de filho, eu sei. Eu não sou orgulho de filho, eu sei. Peço desculpas, eu não me formei. Peço desculpas, eu não me formei. Papai e mamãe, eu vos desapontei. Papai e mamãe, eu vos desapontei. Peço desculpas, eu não me formei. Peço desculpas, eu não me formei. Eu não sou orgulho de filho, eu sei. Eu não sou orgulho de filho, eu sei. Peço desculpas, eu não me formei. Peço desculpas, eu não me formei. Papai e mamãe, eu vos desapontei. Papai e mamãe, eu vos desapontei. Não me orgulho de mim, talvez. O meu pai, eu gostaria de ter um diploma e deixar feliz a minha mãe. Ai, é sentimento de mim. Nunca sei, por mais que eu me esforce, me sinto um carro que não sabe onde vai. Pai, eu lamento por não ter me informado. Eu gostaria de ser um rapper, não deixar-te desapontado. De facto, não sei se o meu sonho vai ser concretizado, mas tenho a certeza que com muito esforço terei um bom resultado. Não paro, eu continuo focado no meu trabalho. Não vivo do rap, mas ganho entregas feitas no mercado. E claro que com o tempo as coisas vão mudando. Eu não termino a faculdade, mas me sinto um desgraçado. O que vou ser na vida? Eu me sinto bem frustrado. Não me vejo a trabalhar uma empresa que me fazem de escravo. Por eu não ser formado, eles baixaram meu salário. Por falta de experiência, contrataram outro empregado. Não sou orgulho de filho, eu merecia ser abortado. Não deveria ter nascido, eu me tornei um fracassado. Tudo deu errado, eu me sinto muito cansado. No dia que pensei em suicídio, não deveria ter hesitado. Peço desculpas, eu não me formei. Peço desculpas, eu não me formei. Eu não sou orgulho de filho, eu sei. Eu não sou orgulho de filho, eu sei. Peço desculpas, eu não me formei. Peço desculpas, eu não me formei. Papai e mamãe, eu vos desapontei. Papai e mamãe, eu vos desapontei. Peço desculpas, eu não me formei. Peço desculpas, eu não me formei. Eu não sou orgulho de filho, eu sei. Eu não sou orgulho de filho, eu sei. Peço desculpas, eu não me formei. Peço desculpas, eu não me formei. Papai e mamãe, eu vos desapontei. Papai e mamãe, eu vos desapontei. Peço desculpas, pai. Peço desculpas, mãe. Sou um lixo de filho. Sou uma merda de filho. Todos deram certo, menos eu. Não sou merda, filho. Sou uma merda de filho.